porque dentro de mim não há vontade de fazer o bem. Não há sentimentos que colaboram com o meu espírito. Até que eu apeteço de não fazer. Mas eu faço. Não é? Eu faço o que Deus diz. Ah, não apetece. Quero ficar em casa, quero fazer. Mas eu faço. Ela estava a falar com alguém sobre porque ela vai para a igreja. Eu respondo a resposta dela, diz porque a Bíblia diz, Deus diz, não é? Diz, então eu vou obedecer. Esse é arrependimento. Não é que eu sinto, não porque eu apeteço, não porque encaixo com minha agenda ou porque tenho outras coisas mais importantes a fazer. Não, é porque Deus diz. Arrependimento. Arrependimento é quando nós dizemos Deus tem razão. E não tem nada a ver com as minhas emoções. Não tem nada a ver com aquilo que eu penso. É porque Deus diz. Ele é o Senhor. Ele me salvou. Ele tirou-me daquela... Eu não vou voltar. Ah, mas eu quero. Mas eu não vou. E a mesma pessoa pode ter aquela conversa lá dentro. Ah, mas eu quero. Mas eu não vou. Não estou a falar com ninguém. Estou a falar comigo mesmo. Não é? Ah, mas não me apetece, mas eu vou. Ah, mas eu quero, mas eu vou. Não é? Esse é arrependimento. Arrependimento quando nós temos feito aquela decisão, não é? Andar com Deus. Não é? Não pensando que os outros vão pensar, não pensando aquilo que eu sinto, não pensando em outros fatores da minha vida, é porque Deus disse. Esse é arrependimento. Quando nós fazemos aquilo que Deus diz. Os que estão assim a construir sobre aquilo que eles acham, sobre aquilo que eles sentem, sobre aquilo que eles querem, são aqueles que é que tem recebido aquela semente e aquela semente cai naquela berma assim da estrada e parece que há fruto, parece que há vida, parece que há alguma coisa de Deus, mas vem na primeira prova e eles desaparecem. E o verdadeiro arrependimento, não é? Passa de qualquer prova. Prova de crítica, prova de gozo, não é? Prova de, não é? De problemas, seja qual for o problema, quando alguém é arrependido, torna-se uma pessoa fiel em qualquer situação, não vacila mais. Por isso, a mensagem de Jesus é levar as pessoas ao arrependimento para que eles possam herdar o reino de Deus. E a vida eterna. Amém? Essa é a mensagem de Natal. Para mim, essa é a mensagem de Natal. Amém? Não é para ter um feriado e ficar assim, cheio de comida e bebidas. E mais rico com prendas. Não. É para dizer, por causa de Jesus, mudei a minha vida. Sou diferente. Não sou o mesmo. Deus tem feito essa obra em mim. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quero que vocês levem essa mensagem convosco durante esse tempo, mesmo com as famílias e tudo, porque há sempre aquelas provas, aqueles tempos em que tu podes ser muito egoísta, tu podes cair em pecado, podem fazer muitas coisas, e naquele momento tu tens que declarar: eu não vou fazer isso, não vou, não vou. Não é? Mostra aquele arrependimento. Aleluia. Pai, nós damos-te graças pelo tempo, Senhor, que nós podemos estar aqui hoje, Senhor, com toda a participação das crianças, de todos, Senhor. Pai, nós queremos mostrar, entregar a Ti, Senhor, o nosso melhor. Por isso, Senhor, nós temos colocado de lado todos os outros sentimentos, todos os outros desejos, todos os outros pensamentos, para dizer, Senhor, Tu, a Tua vontade é soberana. Faz, Senhor, em nós aquela obra profunda, para que ninguém pereça, para que ninguém vacile, para que ninguém caia e desvia. Aquele arrependimento genuíno, Senhor, que vem de Ti, é um dom. Traz isso a cada coração, para ver aquela transformação que Tu tens prometido. E nós damos-te graças, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.